problemas não parecem cessar. E a tempestade tenta me assolar. Quando as lutas não consigo vencer e as barreiras não parecem romper. Quando os meus olhos não conseguem enxergar toda a vida que tu tens a me dar, eu tenho certeza que vais abrir o mar. Tenho certeza, minha vitória vai chegar. Problemas não parecem cessar e a tempestade tenta me assolar. Quando as lutas não consigo vencer e as barreiras não parecem romper. Quando os meus olhos não conseguem enxergar toda a vida que tu tens a me dar, eu tenho certeza que vais abrir o mar. Tenho certeza, minha vitória vai chegar. Confio em ti, confio em ti, Jesus. Tu és o autor e o consumador da minha fé. Confio em ti, confio em ti, Jesus. Tu és o autor e o consumador. Abrir o mar, tenho certeza, minha vitória vai chegar. Eu tenho, oh, que vais abrir o mar. Tenho certeza. Da minha fé.